Este é o eco das corujas. Olá, eu sou a Dani Castro e eu sou a Flávia Cremonese e esse é o nosso podcast sobre educação ambiental, sustentabilidade e permacultura. Hoje começamos uma jornada pela água, essa substância simples e ao mesmo tempo uma das mais incríveis do universo. Vamos responder perguntas curiosas que todo mundo já fez um dia. E no final, entender como cuidar da água é cuidar da vida. Quando você compartilha o saber só cresce. É como as águas que confluenciam. Quando o rio encontra outro rio, ele não deixa de ser o rio, ele passa a ser um rio maior. A água do planeta vai mesmo acabar? Essa pergunta que mais aparece, se a água do planeta vai acabar, a resposta é não. Ela não desaparece. Ela está sempre mudando o lugar e de forma. Líquida, vapor, gelo. No conhecido ciclo da água. Mas existe um detalhe importante, né? A água doce, que é própria para a gente beber, plantar, cozinhar, viver, essa sim pode faltar. Por quê? Vamos entender o porquê. Apenas 3% de toda a água do planeta é doce, ou seja, 97% está nos oceanos, está, então, salgada, né? Uma grande parte dessa água doce, ela está ou congelada ou debaixo da terra. Aí tem muita gente que diz, ah, mas agora com as mudanças climáticas, essa água que está nas geleiras vão derreter. Sim, isso já está acontecendo. Porém, parte desta água que está derretendo das geleiras está derretendo no mar. Parte está derretendo realmente no continente, mas parte está derretendo no mar. E a água que está no subsolo, essa é sendo explorada muitas vezes por grandes empresas, mineradoras de água, ou empresas de alimento, ou empresas de manufatura de metal, de aço, os data centers e agora as big techs. E o uso abusivo das águas subterrâneas por grandes empresas nos coloca em risco também nos próximos tempos de existência. Então, a água não desaparece, mas a gente joga veneno, joga o nosso esgoto. O quê? Credo, tia, como assim? E muitas vezes maneja de uma forma imprópria as suas nascentes, os seus cursos de água, o desmatamento que reduz a infiltração da água da chuva. Então a gente tem cada vez menos água guardada no nosso cofrinho, que são as águas subterrâneas, né? É o nosso maior investimento da vida, que está debaixo do solo e que muitas vezes está sendo explorado de uma forma cruel, porque muitas vezes deixa populações sem água pelo mundo, né, em prol do desenvolvimento, como tem acontecido aí, graças aos data centers, que exigem grandes quantidades de água para o seu funcionamento. Então, temos esses desafios, né, com relação à qualidade e quantidade de água. Ou seja, a água não acaba, mas se não cuidar, ela pode faltar. Na permacultura, a gente sempre repete que não existe falta de água, existe falta de manejo. E existem muitas formas de manejar a água que a gente vai tratar nos próximos encontros. De onde vem a água que a gente bebe? Onde ela nasce? A água nasce no que chamamos de nascentes, que nada mais são do que os pontos em que a água acumulada no subsolo brota para a superfície. Bom, como que essa água chegou lá? Vamos lá. Isso tem a ver com o ciclo da água. Então, a chuva cai, entra pelo solo, é filtrada pela terra e se acumula no que a gente chama de lençóis subterrâneos. E para essa água infiltrar mais profundamente no solo e para chegar nos lençóis subterrâneos, Elas precisam das raízes das árvores. Por isso, é essencial que a gente não só mantenha as árvores, como a gente plante muito mais e mantenha a superfície da terra permeável para que essa água consiga infiltrar e acumular nos lençóis. Os lençóis subterrâneos são como se fossem o nosso cofre da nossa maior riqueza. Quando ela se acumula nesse lugar, né, embaixo da terra, ela volta na superfície pelas nascentes, né, através de fissuras geológicas, elas conseguem chegar até as nascentes e rebrotar já filtrada. Então as florestas são essenciais, porque elas que infiltram a terra. Quando a gente desmata, a água deixa de entrar no solo e escorre direto e muito rápido para os rios. E ela forma uma correnteza muito grande, causando enchente, erosões e secas nas épocas de estiagem. Na permacultura, a gente faz o contrário. A gente cria swales, barraginhas, jardins de chuva, para que a gente possa reter essa água no solo e diminuir a velocidade dela, para que ela não tenha esse efeito tão devastador quando ela se acumula e vem em umas chuvas muito intensas. Então, é fundamental que a gente plante árvores e mantenha os terrenos permeáveis para que a gente consiga, então, cultivar água dentro do solo. É o que a gente chama de plantar águas. A água da privada vai para onde? Vai mudar um pouco se eu estou na área urbana ou rural, em que cidade eu estou, muitas vezes até do tipo de construção, se é uma construção de palafita em cima de um rio. Temos cenários diferentes, mas nas áreas urbanas, as águas recolhidas das privadas, por meio de encanamentos, vão para rios que foram enterrados, que a gente não vê mais. Muitas cidades, tem cidades que em alguns pontos a gente vê o esgoto, as pessoas dizem, ah, o esgoto corre a céu aberto. Na verdade, não é o esgoto que corre a céu aberto, é o rio que está ali recebendo esgoto. Mas nas grandes cidades, a maior parte desses rios foram encobertos por concreto, para que a gente não veja mais o que sai da nossa privada. E com isso a gente não entenda o caminho que ela faz. Então, é isso. Quando a gente dá descarga, o que tem nela vão para rios enterrados, que encontram outros rios enterrados, que depois encontram rios abertos, e depois encontram rios abertos, que depois vão encontrar o mar. Isso quando não há tratamento do esgoto, que não é uma realidade tão difícil de encontrar aqui no nosso Brasil. Há muitas cidades onde o índice de saneamento básico é baixo. Tem cidades que o índice é mais amplo, atende mais a população. Algumas cidades chegando talvez a seus 96%. Porém, há muito que se fazer com relação ao saneamento básico. Há lugares que, se eu estou na região rural, uso biodigestores para fazer esse tratamento de esgoto. Se a pessoa conhecer tecnologia de permacultura, de tratamento de esgoto, temos o tanque de evapotranspiração, a fossa filtro, além dos biodigestores, né? Além do banheiro seco, que aí já é um outro caminho, que não é o caminho da água. Mas pensando no caminho da água, temos essas possibilidades, né? E temos as fossas tradicionais, onde as pessoas cavam um buraco e ali deixam o esgoto infiltrar. O que contamina, né? Contamina o solo, assim como os banheiros secos que não são impermeabilizados. Então, também contamina o solo, e se contamina o solo, quando a chuva vem, ela leva essa contaminação da onde ela está para mais fundo e mais fundo, cada vez mais. E muitas contaminações chegam nos lençóis, nos rios subterrâneos, porque o solo está contaminado, né? Então, o esgoto, ele é algo muito importante. Imaginar que pode fazer esse caminho tão longo até chegar no mar, sendo que é um caminho que poderia gerar recursos, porém gera problemas. Na permacultura, o esgoto não é visto como lixo, como um problema. Na permacultura, o esgoto é visto como um recurso a ser manejado. né? Ele pode virar fertilizante, inclusive. Então, com o manejo correto, com o tratamento correto e barato e de fácil aplicação, é possível devolver a água limpa, é possível gerar recursos aonde antes a gente via cheiro ruim. E a água da roupa que seca no varal, para onde ela vai? A água voa? Sim, podemos dizer que a água voa. Bom, não exatamente como um pássaro. A água pode virar vapor e subir, formar gotas minúsculas que o vento carrega ou sair das plantas em formato de vapor. E as nuvens, por exemplo, são água voando. Milhões de gotinhas e cristais que flutuam no céu até virar chuva. Então, quando a gente vê um pano secando no varal, quando a gente sente o cheiro de mar na praia, quando a neblina cobre a paisagem, a gente está vendo água voando. É a forma como a água viaja do chão para os céus. Existem rios invisíveis passando sobre as nossas cabeças. Eles são chamados de rios voadores. Não são rios de água líquida, mas de vapor de água. Eles se formam quando a água evapora dos oceanos e principalmente quando as florestas liberam as águas pelas folhas. A Amazônia, por exemplo, funciona como uma gigantesca bomba de umidade. Milhões de árvores puxam a água do solo e devolvem para o ar, formando verdadeiros rios no céu. Esses rios levam chuvas para regiões longe do mar. As árvores, a floresta, segura a água no solo, transpira pelas folhas e devolve a umidade para o céu, alimentando assim os rios voadores. Uma única árvore pode puxar do solo e evaporar a água filtrada para o ar centenas de litros de água por dia. Por isso, proteger as florestas não é só proteger árvores, é proteger a água que cai do céu. A permacultura nos ensina que cada paisagem pode se tornar uma esponja, absorvendo água quando chove e liberando aos poucos, em vez de gerar enchentes e secas. E quando muitas pessoas fazem isso juntas, sítios, cidades, comunidades inteiras, a gente começa a fortalecer os rios voadores em escala regional. Cuidar do solo, plantar árvores e respeitar o fluxo natural da água não é só uma escolha ecológica, é uma forma direta de garantir chuva, vida e equilíbrio para o futuro. O eco das corujas.